Manuel nunca mais ninguém o viu. Acho que foi pra puta que o pariu. A Manuel, a não sei o que aconteceu, mas penso que também se fodeu. O Joaquim, o dono do talho, todos dizem que foi pro caralho. A Rita da caixa do Pingo Doce também lhe tiraram a tosse. O Zé, marido da Conceição, morreu com a fama de cabrão. O Luís, comandante dos bombeiros, ainda fugiu com mais dois paneleiros. O Tó nunca se viu a trabalhar, desfaleceu de tanto cagar. A Raquel, que tinha fama de beata, lhe apanhou o vírus na rata. O Serafim, da loja dos balões, deu-lhe uma breca no meio dos colhões. E a Maria, a prima do Zito, assaram-se as bordas do pito. O Pedrinho, que andava na luta, também era um bom filho da puta. Morreu no meio de um descampado, com o cu todo arregaçado. A Eulália da fábrica da cortiça, que nunca tinha visto uma pizza, andava atrás do Lacerda, que com medo a mandou à merda. Está tudo à espera da puta da vacina para esta virose assassina. Vá lá, levantemos as bochechas do cu. O que eles querem é armar um sururu.